Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua, mais um online que deixar no vácuo, mais um pouco caso com nosso caso. Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua, mais um online que deixar no vácuo, mais um pouco caso com nosso caso. Que qualquer hora uma novidade me agrada, alguém me rouba de você bem na sua cara, qualquer hora eu chuto o pau da barraca. Qualquer hora uma novidade me agrada, alguém me rouba de você bem na sua cara, qualquer hora eu chuto o pau da barraca. Dá seu show e eu não vou bater palma. Ironicamente, cê vai sentir o que eu sinto. Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua, mais um online que deixar no barco, mais um pouco caso com nosso caso. Falta só uma ausência sua, mais um ciúme de brigar na rua, mais um online que deixar no barco, mais um pouco caso com nosso caso. De qualquer hora uma novidade me agrada, alguém me rouba de você bem na sua cara, qualquer hora eu chuto o pau da barraca. Qualquer hora uma novidade me agrada, alguém me rouba de você bem na sua cara, qualquer hora eu chuto o pau da barra. Até amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, até mais. O programa número 1 do Brasil, Mundo Sertanejo de hoje, está chegando ao seu final. Muito obrigado pela sua audiência. Existem dois caminhos na vida pra seguir, certo e errado, temos que decidir. Mundo Sertanejo, Mundo Sertanejo. Ânsia de pecado, veneno de saudade, fruto proibido, gostoso demais. Essa paixão que me roubou a paz. Três Fronteiras, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O doutor José Lourenço Arraes avisa todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, doutor José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento, Sacolão Avenida. O deputado Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, completou nesta segunda-feira 5 dias em greve de fome na Câmara dos Deputados. De acordo com a assessoria, ele está mais abalado, mas segue acordado e sob monitoramento médico. Para manter a hidratação, Glauber tem ingerido apenas água, água de coco, isotônicos e soro. Ele permanece acampado no plenário 5 da casa, dormindo no local e acompanhado por assessores e apoiadores. Ao longo do fim de semana, o deputado recebeu a visita de diversos nomes do governo federal. Passaram pela Câmara os ministros Márcio Macedo, Sidônio Palmeira, Gleisi Hoffmann e Aparecida Gonçalves, além do líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias. Nesta segunda foi a vez da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, que esteve com Glauber em um encontro reservado. Glauber Braga é acusado de quebra de decoro parlamentar após expulsar um ativista do Movimento Brasil Livre das dependências da casa em abril do ano passado. O Conselho de Ética aprovou o pedido de cassação por 13 votos a 5. Antes de ser votado em plenário, o parecer pode passar pela Comissão de Constituição e Justiça. O caso de Glauber só deve ir a voto após a deliberação pendente sobre o deputado Chiquinho Brazão, preso desde março, acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco.

água para ferver, para fazer meu cafezinho. Lavei o rosto na bica, já liguei o meu radinho. O locutor anunciou pra quem já se levantou: vou tocar drama de amor com sereno e tchãozinho. Aquela linda canção balançou meu coração. Me lembrei de um velho amor que um dia sem compaixão abandonou meu ranchinho, tudo virou solidão. É uma lembrança que mata, saudade que me maltrata. Me fez pensar na ingrata que me fez essa traição. Transformou-se em tristeza. A vida ficou sem graça, não tem a mesma beleza. Quando a lua vai dormir é solidão na certeza. O arredor fica mudo, meu suspiro sai miúdo. A escuridão vem com tudo, minando a minha defesa. Que solitário se o homem for sonhador, se transforma facilmente em um grande sofredor. A tardinha quando desce traz com ela muita dor. É uma dorzinha birrenta, coração em marcha lenta. Fica mole, não aguenta nem ouvir canção de amor. Na solidão do meu rancho eu padeço tão sozinho. Vivo mesmo azucrinado com a falta de carinho. Sinto falta do calor daquele lindo corpinho. Sem sossego lamentando, com as lembranças machucando, passo as noites soluçando abraçado nesse pinho. Sai daí, meus amigos, que o programa Sertão Saudade volta já, depois do nosso break intervalo. É coisa rápida, tá bom? Sai daí, hein? Continue ligado. O Sertão Saudade volta já. Três fronteiras. Uma atitude inteligente. Olha, se você quer aprender a dirigir com qualidade, venha pra Autoescola Campos Salles. É a mais completa da cidade. Aprenda com quem sabe ensinar. Autoescola Campos Salles é o seu lugar. Você vai gostar, vai aprender, vai chegar lá e conquistar a sua CNH. O maior índice de aprovação, o caminho certo pra sua habilitação. Escola Campos Salles, categorias A, B e D, instrutores qualificados. Travessa Maria de Lourdes e Moraes, número 13, Centro Campos Salles, telefone 992974919. O caminho certo para a sua habilitação, a mais rápida da região. Autoescola Campos Salles. Acerte no certo. Todo motociclista tem seu capacete e carrega mais um de reserva no caso de precisar levar alguém na garupa. Mas o capacete não deve ficar só de enfeite nos braços. O lugar dele é na cabeça. Quantos acidentes fatais você já viu que poderiam ter sido evitados se o motociclista estivesse usando o capacete? Por isso, use capacete. Coloque isso na cabeça. Uma campanha Acerte. Associação Cearense das Emissoras de Rádio e Televisão. Apoio Governo do Estado do Ceará. Três Fronteiras AM. Conectada com você. Sim.

passo na porteira, até vejo a sua imagem. O seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando que boa viagem. A cozinha do estradão do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento. Berrante eu não toco mais. Yeah! Tudo que dá prazer as pessoas gostam e admiram. Mas o que é gostoso, como você classifica? A Saúde com Beleza vai lhe ajudar nesta resposta. Tudo que é gostoso transforma nossa vida em belas fantasias. O Fogo Doce é assim, um produto que leva você a desencadear prazeres mais eróticos. Fogo Doce Oil, o óleo lubrificante que deixa seu relacionamento amoroso mais gostoso. Homens e mulheres que sofrem com ressecamento podem fazer uso do nosso produto. Fogo Doce Oil, um produto exclusivo de nossa empresa. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure nosso representante na sua cidade. Se preferir, entre em contato com o nosso WhatsApp 61999 98195151. Estamos apresentando Sertão Saudade. Depois que eu fui conhecer a grande festa do peão, eu estive analisando, eu cheguei à conclusão que está de parabéns Barreto e população. É uma festa que retrata muito bem nossa nação, desde o tempo já passado até a nossa geração. Ai. Lá eu vi o meu Brasil cantando para alegrar, vi a viola tocando, vi o soalho balançar, vi o laço arrodeando, vi berrante repicar. Vi os gaúchos dos pampa, sua chilena arrastar, vi matungo corcoviano, eu vi as gaúchas dançar. Concorrente em todas as competições, por eu ser apaixonado, eu prestei bem atenção. Torneio de cadeiro, também dos violeiros mostrava pro povo ver, numa linda exibição, o retrato do Brasil como é lindo do meu sertão. Violeiro da capital e também do interior, gostei dos profissionais e também dos amador. Vi o melhor berranteiro e os mestres laçadores. Na arena o melhor toureiro e os valentes a domador, do Brasil, do sul ao norte e até lá do exterior. Os Rio Grande e do Sul todo ano estão presentes, mostrando do seu estado muitas coisas diferentes. Foram bastante aplaudidos, eu gostei daquela gente. Termina meu dom, viva para todos concorrentes. Viva o meu Brasil caboclo e os famosos independentes. Saudade. a música sertaneja raiz. Junto com você nesse programa maravilhoso que é o nosso programa Sertão Saudade, que volta em instantes. Continue ligado. O Sertão Saudade volta já. Três fronteiras, criatividade, talento, iniciativa. Empório Vieirão. Atenção, clientes e amigos do Empório Vieirão. A Páscoa é tempo de renovação, esperança e união. É o momento perfeito para compartilhar carinho, amor e, é claro, aquele chocolate delicioso. Nós, do Empório Vieirão, desejamos a você e sua família uma Páscoa cheia de paz, alegria e muita economia. Aproveite nossas ofertas especiais e receba essa data com sabor e economia de verdade. Empório Vieirão, economia com seriedade. Feliz Páscoa! Sabia

Eu sei que você vai gostar, tá bom, meu amigo? Um abração pra você e a todos que estão aqui. Minha amiga Manu também ligada com a gente de Nova Matrona, né? Abração também pra Geila de Capitão Enéas, eita! E o Brasil inteiro se fazendo aqui presente. O meu amigo Grandão Santos lá em Cícero Dantas também, na Bahia, ligado com a gente. Um abração pra geral e vamos curtir mais sucessos. Meu pensamento vagueia nas praias da solidão. Vejo um barco naufragando nas ondas da ilusão. Vejo o começo do fim do sonho de um trovador. Vou erguer bandeira branca na batalha do amor. Onde o pensamento vai, eu vejo você, meu bem. No cintilar das estrelas, no calor do sol também. Até no ar que respiro tem um pouco de você. Não consigo reagir e não entendo porquê. Em cada tic-tac que bate meu coração vai soletrando seu nome, enchendo de ilusão. Mas volta a realidade, vejo nossa distância. No peito explode soluço, matando a esperança. No oceano da vida, naufraguei com meus desejos. Na tempestade do sonho, somente seu rosto vejo. Nas trevas do desespero, espero um raio de luz. Enquanto espero por ela, vou levando a minha cruz. Fiz tentativa em vão pra esquecer esse amor. Implorei para o tempo carregar a minha dor. Se ela eu já perdi, me tire a esperança e leve para bem longe a saudade e a lembrança. No drama triste da vida já vivi cenas cruéis. Mas como pode um vencido desempenhar seus papéis? Quisera eu que essa peça tivesse um bonito fim e nesse último ato ela voltasse pra mim. Estamos apresentando Sertão Saudade. Com muita saudade eu subi a colina pra ver a menina que é minha paixão. Avistei a casinha onde ela mora, ao lado de fora estava no portão. Ah, lembrei do passado e com sentimento naquele momento chorei de emoção. Lá naquela rua quando ela me amava, feliz eu passava pra ver teu semblante. Meu anjo ficava me olhando na esquina. Eu subi a colina linda, verdejante. Então lá do alto eu dizia um adeus, vendo os braços seus me acenando distante. Avistei um parquinho de diversão, onde seu coração quisera conquistar. Vendo o jardim da fonte no banco eu parei, tão triste recordei da noite de Natal. Nós sentados juntinho, a noite estava fria, meu bem não queria de mim. separar. Nosso amor era assim tão sublime, tão forte, mas um dia a sorte veio separar. Tirou do meu braço a quem eu queria, uni-me um dia em frente ao altar. Ela deu desprezo ao meu coração, sem haver razão para me desprezar. Triste lembrança, veja a esperança chegando ao fim. Digo adeus, Vila Nova, adeus, Botão de Rosa, Fonte Luminosa, Bangor do Jardim. Quando o estresse começa a interferir na capacidade de viver uma vida normal por um longo período, ele se torna ainda mais perigoso. Quanto mais tempo dura o estresse, torna-se grave a saúde mental e do corpo. Você pode se sentir cansado, incapaz de concentrar ou irritável sem uma boa razão. Por isso, vai aqui uma boa notícia. O produto certo para você acabar com este problema é o Bom S, um produto exclusivo da Saúde com Beleza. Bom S é um suplemento à base de triptofano e magnésio. Adeus falta de sono e cansaço mental. Peça pelo nosso site saudecombeleza.com.br ou procure o representante de nossa empresa na sua cidade. Bom S, o nome já diz tudo. É bom mesmo. Sertão Saudade, a música sertaneja raiz. Minha carteira está murcha, parece boca sem dente. Trabalho feito um cavalo e a coisa não vai pra frente. Tô gastando a economia que guardei com muito custo, pagando conta atrasada. Todo dia eu me assusto. Meu Deus, tenha piedade, tudo está acontecendo. Olhe pra gente aqui embaixo, já não sei mais o que faço. Por favor, não cruze os braços, a coisa que está fervendo. Vai dinheiro, vem dinheiro, isto é o fim do mundo. Mas sai menos entra, parece saco sem fundo. Nosso real tá voando, vai se perdendo no espaço. Da laranja vai o suco, aqui só fica o bagaço. Meu Deus, tenha piedade, tudo está acontecendo. Deu fim na falcatrua, não deixo o pobre na rua. Espero a bondade sua, a coisa que está fervendo. Tô até perdendo peso, a minha agonia é tanta. Economizo o almoço pra poder comer na janta. Tubarão vive sorrindo, gastando dinheiro alheio. Se pudesse ele cortava seu empregado de rei. Meu Deus, tenha piedade, tudo está acontecendo. Por que tanta judiação em direito dessa nação? Isto aqui é lei do cão, a coisa que está fervendo. tem ferro frio, mas cansei de ver sujeira. Só um milagre do céu pra limpar essa tranqueira. É cobra engolindo cobra e rato comendo gato. Já estou vendo o pé de vento querendo usar sapato. Meu Deus, tenha piedade, tudo está acontecendo. Por favor, ajude o povo que vive comendo ovo. Comece o mundo de novo, a coisa que está fervendo. Programa Sertão Saudade, oferecimento todo especial de produtos Saúde com Beleza. Continue ligado, o Sertão Saudade volta já. Três Fronteiras, rádio diferente. O homem do campo já sabe onde encontrar variedade de produtos que faz bem à terra e aos animais. Casa do Criador, o agricultor pode confiar. Preço baixo o ano inteiro, onde o fazendeiro lucra muito mais. Casa do Criador, tudo em medicamentos, vacinas, rações para cães e gatos, adubos, inseticidas, ferramentas, lonas e muito mais. Trabalhamos também com pintos caipirão, capote gigante e todos os produtos para granja, sempre com o melhor preço e bom atendimento. Casa do Criador, Rua Júlio Norões, número 239, Centro de... Dois primeiros anos de gestão, com destaque para avanços na economia, no combate à fome e à pobreza, na geração de empregos e na melhoria de serviços essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Entre os pontos importantes está a volta do Brasil ao grupo das 10 maiores economias do mundo. Nos últimos dois anos, o país cresceu o dobro da média registrada entre 2019 e 2022, com PIB de 3,2% em 2023 e 3,4% em 2024. Outro avanço importante é a geração de empregos. Em 2024, a taxa de desemprego atingiu o menor nível dos últimos 12 anos e chegou a 6,6%. Desde 2023, mais de 3,2 milhões de empregos formais foram criados no período. O salário mínimo voltou a crescer acima da inflação, registrando o maior aumento em seis anos. O evento O Brasil Dando a Volta por Cima marca um balanço dos primeiros dois anos de governo e sinaliza as entregas previstas para 2025 e 2026. Para outras informações, acompanhe os canais oficiais do governo federal. Três Fronteiras AM. Sua melhor conexão. Sua melhor conexão. www.3fronteirasam.com.br. Voltamos a apresentar Sertão Saudade. Já estamos de volta, meus amigos. E aí, ó, conhece esse clássico? Chitãozinho e Chororó, Fio de Cabelo. Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar. Vestido velho da mulher amada tem muito valor. Aquele restinho do perfume dela que ficou no frasco sobre a penteadeira, mostrando que um quarto já foi um cenário de um grande amor. E hoje o que eu encontrei deixou mais triste um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Lembrei de tudo entre nós, do amor vivido, aquele fio de

sem eu merecer. Eu estou sofrendo por amar você. Eu vou pra bem longe pra ninguém me ver. Só lhe esquecerei quando eu morrer. Enganou o meu coração, mas Deus, você não engana não. Enganou o meu coração, mas Deus, você não engana não. Sertão Saudade. Você fosse o meu último bem. Queria que não houvesse nada mais além do dia em que chegamos a nos pertencer. Queria que nunca fosse preciso esquecer. Queria a mesma crença do primeiro amor. Queria olhar a vida sem nenhum temor. Queria ainda crer no que já não se crê. Queria que o derradeiro amor fosse você. Ser o dia do primeiro encontro, do primeiro olhar. Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar. Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção. Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração. Crença do primeiro amor. Queria olhar a vida sem nenhum temor. Queria ainda crer no que já não se crê. Queria que o derradeiro amor fosse você. Bem dizer o dia do primeiro encontro, do primeiro olhar. Queria que o tempo parasse, que nunca chegasse o dia de chorar. Queria versos de alegria sobre a melodia da nossa canção. Queria que você somente fosse eternamente minha inspiração. É Brasil, já estamos finalizando por aqui mais uma edição do nosso maravilhoso programa Sertão Saudade, que foi bom demais, conta pra mim, não foi bom? Foi maravilhoso estar junto com você, contemplando, né, esse tempo maravilhoso que a gente teve aqui junto, né? Foi sim uma hora, mas passou tão rápido, né? Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua sintonia e, se Deus nos permitir, a gente volta em uma nova edição. Até lá, Brasil! Acabamos de apresentar Sertão Saudade, com Wilson Meirelles. Continue ligado e ouça mais um líder de audiência. Três Fronteiras, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O Dr. José Lourenço Arraes avisa a todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, Dr. José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo na hora. Oferecimento Sacolão Avenida. A inadimplência das empresas no Brasil permanece alta, representando um desafio significativo para a economia do país devido à taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia e que desempenha um papel fundamental na saúde financeira das empresas. Segundo dados do Índice Multiplique de Devedores, mostra que a inadimplência se manteve alta no nível de 11,27% em janeiro de 2025. Em 2024, a taxa média de inadimplência era de 11,23%. Alan Sabe, especialista em finanças e membro do Grupo Temático de Logística no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, explica como a taxa Selic influencia a inadimplência das empresas. Com juros mais altos, o custo do crédito aumenta, dificultando o pagamento de dívidas pelas empresas, especialmente aquelas com margem de lucro reduzida ou alta dependência de financiamentos. Esse cenário pode levar a um novo aumento da inadimplência, restringindo investimentos, desacelerando o crescimento econômico e reduzindo assim a geração de empregos. Além disso, com juros altos, consumidores compram menos, reduzindo a receita das empresas. Esse cenário pode levar a dificuldades financeiras e atrasos nos pagamentos, impactando toda a cadeia econômica. Com a Selic projetada para 15% ao longo de 2025, os impactos já começam a se refletir nos indicadores econômicos e o especialista em finanças destaca medidas que podem ser tomadas para amenizar os efeitos do aumento da inadimplência nas empresas. As empresas precisam adotar medidas para proteger sua saúde financeira. O primeiro passo é controlar de perto o fluxo de caixa, acompanhando receitas e despesas diariamente para evitar surpresas. Outra medida importante é monitorar atentamente a taxa de juros cobrada pelas maquininhas de cartão, já que esses custos podem impactar diretamente na lucratividade. Com essas estratégias, a empresa ganha mais segurança e estabilidade em um momento econômico desafiador. Investir em educação financeira é fundamental para que os gestores tomem decisões mais seguras, garantindo assim sustentabilidade do negócio. A adoção de estratégias financeiras eficientes e a busca por soluções inovadoras são fundamentais para garantir a sustentabilidade dos empreendimentos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo na hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do povo, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete, tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, olha, açougue, hortifruti, gêneros alimentícios e mais uma rega de coisa. E o sucesso, a padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida, lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230, pertinho da Macavi. No miolinho da Sítio. Arrocha, padrinho Aésio. Oi, nega. ZYH666, 1530 kHz, Rádio Três Fronteiras AM, Campos Sales, Ceará, o som da comunidade. Está entrando no ar o programa de forró que a galera forrozeira adora, Forró Brasilis. As melhores bandas, os melhores cantores de forró e aquele trio pé de serra que faz o chão tremer. Renato Gonçalves está chegando. Prepare-se para entrar na onda do Forró Brasilis. Eita maravilha, tá chegando por aqui através da nossa emissora preferida, as melhores do forró para fazer a nossa alegria. A partir de agora, uma hora em seu rádio com muito carinho, com muito amor. É isso aí, amigos, começando o nosso Forró Brasilis. É pouco papo e muita música, o nosso lema. A nossa equipe já está aposta, né? Pois é. Eita. De lá, o meu querido Marcelo Moura, de cá, o amigo de todos, Renato Gonçalves. E vamos começar na parte musical. Chaceiro boçal, ela se chama Lili, ele se chama Lalau. É muito difícil um dia pra não ter um quebra-pau. Hoje mesmo o pau quebrou, o desmantelo foi feio. Começaram no boteco, terminaram no correio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. Mas o pau quebrou na rua do meio. É que o pau quebrou na rua do meio. Pobre de um rapaz que passava na calçada, sem ter nada, com uma briga levou uma cacetada. O rapaz caiu no chão, entre a vida e a morte. Ligaram para o prefeito para pedir um transporte. Procuraram uma ambulância, mas o carro tava cheio, com gente da prefeitura que ia para o passeio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. É que o pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. Lalau brigava mais do que soldado na guerra. Lili de roupa rasgada e a cara cheia de terra. Caía, se levantava e ia já brigando de novo. Quando a briga começava, chamava a atenção do povo. Ligaram pro delegado e o delegado não veio, pois o carro da polícia estava faltando freio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. É o forró catuaba com amendoim, o tesão do forró. Na rua do meio está morando um casal, uma nega bonequeira e um cachaceiro boçal. Ela se chama Lili, ele se chama Lalau. É muito difícil um dia pra não ter um quebra-pau. Hoje mesmo o pau quebrou, o desmantelo foi feio. Começaram no boteco, terminaram no correio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. Pobre de um rapaz que passava na calçada, sem ter nada, com uma briga levou uma cacetada. O rapaz caiu no chão, entre a vida e a morte. Ligaram para o prefeito para pedir um transporte. Procuraram uma ambulância, mas o carro estava cheio, com jeito da prefeitura que ia para um passeio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. Lalau brigava mais do que soldado na guerra. Lili de roupa rasgada e a cara cheia de terra. Caía, se levantava e haja briga de novo. Quando a briga começava, chamava a atenção do povo. Ligaram pro delegado e o delegado não veio, pois o carro da polícia estava faltando freio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. O pau quebrou na rua do meio. É que o pau quebrou na rua do meio. Mas o pau quebrou. Este é o Forró Brasilis. Aqui você não fica parado. A maior audiência do rádio. Coração doendo, lágrima caindo e copo enchendo.

naquele agito fui ficando ligadão. Ela me olhava com um olhar de sedução. Eu era seu rei e ela minha rainha. Eu entrei na dela e ela entrou na minha. É na balada, é na zoeira, é na noitada, na pagodeira, é no axé, no rock pauleira. Eu tô com ela a semana inteira. É na balada, é na zoeira, é na noitada, na pagodeira, é no axé, no rock pauleira. Agora canta comigo, vai! A festa do rádio brasileiro começou. Pequeno intervalo, a gente volta já já com mais Forró Brasilis. Estamos apresentando Forró Brasilis com Renato Gonçalves. Três fronteiras, só amizade. Empório Vieirão. Atenção, clientes e amigos do Empório Vieirão. A Páscoa é tempo de renovação, esperança e união. É o momento perfeito para compartilhar carinho, amor e, é claro, aquele chocolate delicioso. Nós, do Empório Vieirão, desejamos a você e sua família uma Páscoa cheia de paz, alegria e muita economia. Aproveite nossas ofertas especiais e receba essa data com sabor e economia de verdade. Empório Vieirão. Economia com seriedade. Feliz Páscoa! Essa viagem pode acabar mal. A droga age no cérebro, modifica a maneira de pensar, sentir, agir e leva à dependência. Com o tempo, você não consegue controlar o uso, a quantidade, o horário, nem a ocasião. A droga afasta você dos verdadeiros amigos. Consome a sua saúde e a sua energia. Fique esperto. Diga não. Três Fronteiras. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. É o nosso Forró Brasilis em seu rádio. Meu queridíssimo Alfrank Amaral, grande defensor do forró do Nordeste, recebendo aí essa homenagem maravilhosa, tudo de bom, que Deus continue te abençoando, viu? Você e os demais companheiros aí que estão nessa luta, tá bom? O Alfrank Amaral, a gente conhece a luta dele, ele está sempre mandando para a gente aqui, né? Informações com relação à sua luta para a defesa do forró, dos forrozeiros, melhorar o preço, né, e tudo mais. Então, aquele abraço a vocês, forrozeiros de todo o Brasil! Vamos que vamos com mais forró no Forró Brasilis! Eu gosto assim. Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim. Tirando a roupa, me deixa louca, louca de amor. É geladinho, eu sinto o seu beijo. Eu gosto quando você sobe e desce e fica em cima de mim. Eu te desejo, me dá um beijo, me faz flutuar. Alguém tá afim de um milkshake aí? Só se chupar no canozinho. Fica lá sem alça, a bola do forró, ao vivo. Eu gosto assim.

Três Fronteiras. Rádio Diferente. Voltamos a apresentar Forró Brasilis. Aqui só toca sucesso, o melhor do forró. Forró Brasilis abraçando aqui os seus ouvintes em todo o estadão do Pará. Alô Belém, alô Ananindeua, grande Jorge. O Jorge é natural de Conceição do Araguaia, hoje mora ali em Ananindeua, fazendo tratamento, né? Fica mais próximo de Belém. Tudo de bom para você e Deus no comando, hoje e sempre, viu? Que você tenha um bom restabelecimento. E falando em CDA, eu mando um alôzão também para todos os médicos, meu querido Dr. Joaquim Gonçalves, aquele abraço. Alôzão para o Carlos Cavalcante, Alberto Branco. Alô para todos os médicos aí nessa região maravilhosa. Alôzão para o grande Leomar Pires. Esse aí é defensor do povo, é cara maravilhoso, trabalha em defesa do povo. Música chegando no Forró Brasilis para toda a população de CDA. Vamos, Silvão! Só pra minha massa forrozeira, apaixonada! Vem cantar! Mas coração, não olhe pro passado. Sei que tem motivos pra ter medo de amar mais uma vez. E foi tão machucado. Você te avisei pra que fosse com cuidado. A paixão às vezes cega, nos deixa tonto até perdermos a razão. Mas você se arriscou, se dando desse jeito. E agora quer viver preso, escondido, sem dar chances para o amor. Eu vou quebrar as algemas que te prendem meu peito. Te libertar, mas assim eu vou sanar do meu jeito. Vou te ensinar a ouvir mais a nossa cabeça. Porque assim aprendendo a andar, talvez você cresça. Eu vou quebrar as algemas que te prendem meu peito. Jeito. Vou te ensinar a ouvir mais a nossa cabeça. Porque assim aprendi a andar, talvez você cresça. Esse é meu São Luís. Vem se apaixonar junto com a gente. Solução Tropical. Ao vivo pra você. Mas você se arriscou desse jeito. E agora quer viver preso, escondido, sem dar chances para o amor. Eu vou quebrar as algemas que te prendem meu peito. Te libertar, prender sim o bacanar do meu jeito. Vou te ensinar a ouvir mais a nossa cabeça. Porque assim eu aprendi a andar, talvez você cresça. Eu vou quebrar as algemas que te prendem meu peito. Te libertar, prega assim você dá no meu jeito. Vou te ensinar a ouvir mais a nossa cabeça. Porque assim eu aprendi a andar, talvez você. O melhor do forró toca aqui. Agora eu me calei. Vem cá, menina linda, vem dançar. Quero sentir teu cheiro, pedir pra te namorar. O sanfoneiro tá puxando o fole e ninguém aqui é mole, o forró vai continuar. Vem cá, menina linda, vem dançar. Quero sentir teu cheiro, pedir pra te namorar. O sanfoneiro tá puxando o fole, o clima aqui é voleibol, eu também quero aproveitar. E o triângulo repicando

mais, essa clara não dá mais. Pra viver, amar como antes, talvez com medo de querer. Agora solta a voz comigo bem forte. Que amor. Que lindo. Não se foge, não se foge negar o amor. Só entregar assim. Esse planeta de cores. Ô, gente! É difícil pra nós dois. É muito injusto comprá-los. Sua lembrança sempre vem nos emocionar. As coisas que eu dizia. E hoje com remorso me lembro. E fazer você chorar. E foi mais uma hora maravilhosa de forró. Abraço a todos e até o próximo encontro, querendo Deus. Tchau, tchau, meu Brasil. Acabamos de apresentar Forró Brasilis. Fique ligado em nosso novo encontro. Forró Brasilis, o melhor programa de forró da atualidade. Tô dominado sim. Eu nunca te deixei do que ele manda em mim. Tô dominado sim. Eu mandei meu coração, ele que manda em mim. Três Fronteiras, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O doutor José Lourenço Arraes avisa todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, doutor José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da Hora. Oferecimento Sacolão Avenida. As pessoas que ganham até 2 salários mínimos por mês ou R$ 3.036 seguirão livres de pagar imposto de renda. A isenção foi garantida por medida provisória publicada pelo governo federal. Essa mudança, que começa a valer a partir de maio deste ano, afeta as declarações que serão feitas em 2026, relativas aos valores recebidos agora em 2025. A atualização foi necessária porque a tabela do imposto de renda ficou defasada com a alta do salário mínimo em janeiro. Como o Congresso só aprovou o orçamento de 2025 no final de março, apenas no dia 11 de abril, o presidente Lula pôde sancionar a lei que orienta os gastos federais, abrindo margem para a atualização da tabela do imposto de renda.

apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, feiticeira, feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira. Três fronteiras, só amizade. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que eu já nem sei o que fazer pra te agradar. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto, que a minha vida se resume em te adorar. Você precisa ver que eu te amo tanto, que às vezes tenho até vontade de chorar. Você precisa terminar esse meu pranto e essa tristeza que não quer mais me deixar. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Eu gosto tanto de você, eu gosto tanto. Você precisa ver que eu te amo tanto. Você precisa terminar esse meu pranto. Preciso tanto que você me ajude a ser feliz, pois você é pra mim o amor que eu sempre quis. A gente ama e nem sabe explicar porquê, e eu só sei que eu gosto tanto de você. Três Fronteiras, o som da comunidade. Atenção para este comunicado. O Dr. José Lourenço Arraes avisa a todos os seus clientes de Campos Sales e região que estará atendendo em sua clínica nas segundas e terças-feiras, nos períodos manhã e tarde. Atenciosamente, Dr. José Lourenço Arraes. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo na hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Governança, para onde vai o seu dinheiro? Com Augusto Nardes. Estimados amigos, mais um comentário que faço aqui de Brasília. Esse trabalho que eu faço é um trabalho de conscientização da sociedade, de uma mudança de cultura, de implantar governança no país. Nós queremos fazer a diferença, implantando a a cultura da governança. E o Tribunal de Contas da União tem sido a nossa base principal com as chamadas auditorias operacionais. E como é que funciona o país? A partir de agora, cidadãos voluntários também podem se inscrever para a Força Tarefa Cidadã e controlar, porque quem paga é ele. Quem vai fiscalizar as obras nas escolas e creches paralisadas no Brasil? Isso mesmo. E os pais podem nos ajudar. Com a sua ajuda, podemos garantir que mais de 700 mil crianças e jovens tenham acesso a vagas na educação e na busca da profissionalização. Por isso, se inscrevam para participar de um treinamento online oferecido pelo Instituto Sérgio Zedelo Correia, que é a nossa universidade do Tribunal. Esse treinamento capacitará você a visitar obras, identificar problemas e registrar informações em um aplicativo que nós temos desenvolvido pelo próprio TCU. São mais de 3.700 obras que precisam da sua atenção. A participação cidadã é fundamental. Por isso o TCU identifica essas falhas e oportunidades de melhoria na gestão do Pacto Nacional pela retomada das obras da educação. Se tu quiseres saber mais, cidadão, acesse o portal do TCU. Eu estou à disposição também para conversar. E não somente o ministro Nardes, nós temos 1.500 auditores. Nós estamos cuidando onde vai o seu dinheiro. Participe! O conteúdo que você ouviu é distribuído pela Agência Rádio Web. Três Fronteiras. Esta rádio tem conteúdo. Emissora parceira da Agência Rádio Web, a maior agência de notícias para rádios do Brasil. Jornalismo ágil e responsável. De hora em hora, você muito bem informado. Informativo da hora. Oferecimento Sacolão Avenida. Amor. Oi, bem. Diga aí uma coisa bem gostosa no ouvido aqui de papai, diga. Posso dizer? A cunha. Os pãozinhos de padrinho Aésio. Como é? Tá na boca do pão, homem. Agora no Sacolão Avenida tem padaria e lanchonete. E o povo dizendo: valeu, padrinho Aésio. É Sacolão Avenida, negada. Aqueles pão bem quentinho, todo dia. Uma delícia. Pão, biscoito, bolacha, bolo, tudo. E também lanchonete. Tapioca, cuscuz, salgados, refrigerantes, vitaminas, só no grau. E ainda tem mais. A partir das 5 da tarde tem aquela sopinha caseira. Isso, uma sopinha gostosa, homem. E lá tem mais, ó. Açougue, hortifruti, gêneros alimentícios. E mais uma rega de coisa. E o sucesso. A padaria e a lanchonete. Sacolão Avenida. Lugar de comprar barato. Na Avenida Francisco das Chagas Arraes, 230. Pertinho da Macavi. No miolinho da Sítio. Arrocha, padrinho Aésio. Oi, nega. ZYH666. 1530 kHz. Rádio Três Fronteiras AM. Campos Salles, Ceará. O som da comunidade. Maria,